Efésios, no primeiro capítulo, veja comigo, diz assim, Efésios, capítulo 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Diga comigo, espírito de sabedoria e espírito de revelação. Estes dois itens mencionados por Paulo, ensinados que vêm de Deus sobre nós, fruto de oração, eles trazem sobre nós sabedoria, revelação, direcionamento para todas as áreas da nossa vida. Quando nós estudamos as cartas de Paulo, quando nós vemos o Velho Testamento, Deus não dá orientações só sobre o culto, sobre os frutos do Espírito, sobre os dons do Espírito, sobre a atuação da igreja, sobre a música. Deus não dá orientações só envolvendo aquilo que nós chamamos como sagrado, ou religioso, ou da igreja. A Bíblia está repleta de orientações, mandamentos, leis, coisas escritas para o nosso ensino, para a nossa constância, para a nossa perseverança, para a nossa esperança, envolvendo nossa vida diária, nossos relacionamentos em casa, nossos hábitos nos relacionamentos comerciais, nos relacionamentos com vizinho, nos relacionamentos com amigos, com parentes. A Bíblia está repleta de ensinos sobre como procedermos em cada situação. Quando Paulo vem e fala, eu estou pedindo um espírito de sabedoria, Paulo pode estar dizendo perfeitamente para nós hoje, eu estou pedindo ao Senhor que dê sabedoria a você a calar mais a boca dentro de casa e não falar tanta bobeira. É isso mesmo. A Bíblia nos ensina isso. Para quê? Para que a gente possa perseverar num caminho, para que a gente possa alcançar aquilo que a palavra do Senhor tem para nós, para que a gente possa viver melhor nessa terra, para que Deus possa realizar a obra dele na nossa vida, para que Jesus seja cada dia mais evidente na nossa vida. E nós costumamos fazer uma separação entre as coisas que são igreja, Deus, religião e as minhas coisas particulares, meus negócios. Eu tenho visto, nesses últimos 18 meses, na prática, muitas coisas que eu já via, mas perifericamente. Eu tenho visto aqui, na vida de muitas pessoas, que o motivo pelo qual algumas pessoas, muitas pessoas, não prosperam, não vencem rapidamente alguns desafios, é por causa de pequenas atitudes no comércio, no palavreado, nos relacionamentos em casa, nos relacionamentos na igreja, nas intenções do coração. Nós costumamos orar por pessoas, e eu vi isso porque quando você ministra fora, e eu viajei, acho que 17 anos ministrando fora, quase toda semana, e você recebe as pessoas, pastor, ore por mim, porque eu estou com essa e com essa dificuldade. Inúmeras vezes o Espírito de Deus me deu discernimento do que era. E tinha momentos que realmente não era para falar nada. A senhora me pediu, estava ministrando nos Estados Unidos, ore por mim, ore pelo meu marido e pelos meus filhos. Onde está o seu marido e os seus filhos? Ah, eles estão no Brasil. Há quanto tempo? Há 3 anos. Então eu impus as mãos e falei, Senhor, manda de volta a tua filha para o centro da vontade do Senhor. Porque na hora que eu ia falar para o Brasil, eu fiquei com receio dela ficar nervosa. Mas a minha oração era essa, manda ela de volta para a família dela. O que ela está fazendo aqui? Uma questão de prudência, de um procedimento natural, falta de sabedoria. Estava lá a mulher, 3 anos, trabalhando lá nos Estados Unidos, e queria a bênção do Senhor. A gente ministrando fora, as pessoas chegam e pedem uma oração, e pedem uma bênção. E se nós não temos esse entendimento, se nós não sabemos, e naqueles momentos ali eu não tinha como pastorear, discipular aquelas pessoas, nós não entendemos muitas vezes por que que Deus não respondeu, mas o pastor orou, por que que Deus não respondeu até hoje? Mas olha, eu estou orando, eu estou buscando, eu jejuei, eu dei meu dízimo, por que que até hoje? Muitas coisas. É simplesmente porque nós não tomamos algumas atitudes práticas, diárias. No comércio, nos relacionamentos. Eu me lembro uma vez, 1993, eu estava numa luta muito grande, porque eu ainda tinha uma empresa. Tinha um estúdio que trabalhava para o mercado publicitário, tinha mais uma outra empresa que trabalhava na área de treinamentos, e eu estava numa situação muito apertada. E eu me lembro uma sexta-feira que eu falei, não aguento mais, Deus. E eu liguei para um amigo meu, um padrinho de casamento, um irmão querido, Wilton. Eu falei, Wilton, eu preciso de socorro. E o Wilton veio, me pegou. Estava ele e um outro amigo nosso. Andei com ele, fui em alguns clientes dele, conversamos, fomos daqui, fomos dali, fomos lá. E quando deu 3 horas da tarde, ele me deixou de novo lá na Savassi, onde era o escritório. E eu não tive resposta nenhuma, não mudou nada. Eu desci do carro, falei assim, eu perdi o dia, não adiantou. Aqui. Meu Deus, eu não sei o que fazer, eu continuo, não sei. E aí eu fui para casa. Cheguei em casa, entrei numa sala e foi tão forte que hoje, até hoje eu me lembro claramente de todos os pertences, de todas as cores, os móveis, tudo na sala. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Então o Espírito do Senhor veio comigo, veio sobre mim. E o Senhor disse assim, 3 coisas, filho. Devolve o pedal. Devolve a mesa. E disse mais uma terceira coisa que eu nunca mais me lembrei de qual era. E eu comecei, eu não disse isso ao Senhor, mas eu comecei a sentir que eu ia dizer, Deus, o Senhor está de brincadeira, eu estou no desespero, eu estou aqui rogando, clamando ao Senhor por uma resposta, o Senhor faz alguma coisa, o Senhor vem falar de pedal, devolve pedal. Não tem nada a ver com esse assunto, Deus. Eu tinha ido ao estúdio de um amigo meu e lá tinha uns 5 pedais desse aqui, iguaizinhos a esse aqui. Isso aqui é um pedal, olha. Pedal de teclado, pedal de piano. Tinha uns 5 pedais desse lá, todos estragados. E eu estava sem pedal. E eu falei assim, Marquinhos, me dá um aqui, eu vou consertar para você, depois eu trago. Eu realmente consertei. Mas fiquei com ele. Falei assim, no dia em que eu comprar um para mim, eu devolvo esse. Ele não precisa, tem 5 lá que estão quebrados, ele está usando outros lá. Deus, esse assunto não tem nada a ver com as bênçãos que eu estou precisando. Com a mão do Senhor não tem absolutamente nada a ver, Deus. Como é que o Senhor vem com esse assunto agora? O Senhor diz, devolve o pedal. Devolve a mesa. Eu tinha feito uma compra enorme numa empresa de móveis aí, e o caminhão veio e trouxe lá para o escritório aquele mundo de móveis, e quando colocamos todos os móveis no lugar, conferimos todas as coisas, veio uma mesa a mais. Eu liguei para a loja, falei assim, olha, veio uma mesa a mais, está aqui, venham buscar. Eles não vieram. Aquela mesa ficava lá, um dia eu falei assim, não quiseram vir? Não quero nem saber, está aqui. Deus, não tem cabimento. Eu estou falando sério, de problema sério. O Senhor vem me lembrar de 2 coisas, 2 bobeiras, Deus. 2 bobeiras não, filho. Eu estou querendo te ensinar uma coisa. Você não está passando uma dificuldade porque você pegou o pedal. Não. Você não está passando uma dificuldade porque você deixou a mesa aí. Não, de forma alguma. Você vai até falar comigo que você tentou. Você ligou para a mesa, para a fábrica, eles que não vieram buscar, problema deles. Você vai estar coberto de razão. Você não está passando aperto por causa dessas coisinhas, mas eu quero te ensinar uma lição. Quando você começar a se preocupar em mostrar o meu padrão nessas mínimas coisas, você vai criando um alicerce na sua vida, filho. Você vai criando condições de ouvir a minha voz e só fazer o que eu quero, filho. E eu falei: Deus, hoje é sexta-feira. Eu não tenho como sair daqui e levar o pedal. Eu não tenho como agora levar a mesa lá. Mas eu estou dizendo para o Senhor: está feito agora. No mundo espiritual, isso está feito agora. Devolvi o pedal agora, devolvi a mesa agora. E tinha uma terceira coisa que eu nunca mais me lembrei o que era. Está feito agora. Eu nunca tinha experimentado um final de semana tão maravilhoso, tão em paz, quanto aquele depois dessa oração. Não só fiquei em paz naquele final de semana, como nos 20 ou 30 dias seguidos, Deus desembaraçou tudo que eram aquelas questões de problemas na minha vida. Eu entendi algo de Deus. Existem uma série de coisinhas que a gente vai fazendo, que a gente vai levando, e que a gente acha que não tem nada a ver com a nossa vida espiritual, mas são elementos que emperram nossa caminhada, que impedem nossa vida de caminhar com o Senhor para valer. Essa apostila, ela traz algumas orientações sobre como cuidarmos de vidas. Nós temos aí algumas coisas, como na segunda folha, o carinho e a atenção. Veja as vidas que estão perto de você. Parece, irmão, que isso não tem nada a ver com a sua realidade ou com o seu problema de segunda-feira, mas eu quero compartilhar com você. Todas as vezes que nós começamos a nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta, o Senhor começa a olhar para nós de forma diferente. Quando nós estamos no auge do nosso problema, nós entramos na igreja, cabeça baixa, pedimos oração e saímos, e vamos, não sabemos, não queremos saber de nada, não queremos saber de nada. Se tiver uma outra reunião, se tiver uma outra questão na igreja, se precisar de alguma outra coisa, então, não sabemos, nós só queremos cuidar de nós mesmos. Uma coisinha simples, que talvez cria um ambiente gigantesco dentro de família. É o meu, isso é meu, isso é meu. Ninguém mexe, ninguém põe. A gente vai vivendo só para nós. E não entendemos que uma coisinha tão simples, talvez, influencie tanto nossa vida lá na frente. Filho, eu não posso derramar essa bênção sobre você, porque ainda tem esse negocinho simples aí. Você só olha para o seu umbigo. Você só ora pensando em você. Você só vai à igreja pensando em você. Você só vive pensando em você. Então o Senhor me deu esse texto. Você crescerá pessoalmente na comunhão com Deus também, na medida em que se doa a uma outra vida.